Saudosa alma louca, maloca querida, indo onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, indo onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Senhor, não tá lembrado, dá licença te contar. É que onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali seu moço que o Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas, fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada taba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens tá com a razão, nós arranjamos outro lugar. Só se conformemos quando o Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós prega a paia na grama do jardim. E pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, vindo onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Saudosa maloca, maloca querida, vindo onde nós passemos dias felizes de nossas vidas. Ha! Colegências, meias, considerações, a favela e a coab. Satisfação em poder expressar, salve, salve comunidade. Saudoso povo, saudosa mãe, gentil querida. Agradecendo pelos dias celestes em minha vida, onde escrevi a minha história, meu itinerário, meu gráfico. Pela justiça eu sou revolucionário. Ó periferia armada e idolatrada, que força estranha que fortifica a minha autoestima diária. Me emocionei ao te ver sorrir, também sofri ao te ver chorar, mas na caminhada aprendi a respeitar sua dor e respeitar teu silêncio. Adormecendo e desperta em teu berço. São quase 20 anos de convivência, do fracasso ao esplendor, entre ignorância e consciência. Terra dourada que sonha com a igualdade, trato de ideias contra o crime, ressurreição, obra de arte. São com promessas que resgatam a razão pra viver. Eu posso ser, eu vou ser, acredita em mim e você. Eu sei que somos desacreditados pelo burguês, que humilha o carente, o pobre. Corre, boy, que é minha vez. Quer sedar seu dinheiro, sua posição social. Aqui é o rap que chacoalha seu emocional. De onde eu venho, a riqueza e a humildade, valores e princípios da solidariedade. Ó favela, tem berço que nasce em teu solo. Angústia na depressão, chora em teu colo. Mas o sonho de calça modélia é boa festa, ribeirânia. Te esquece, te despreze na TV. De baby look em calça de linha, boca se não pede pra encontrar se achando ser gatão. De cabelo alisado e tingido, olha o galão, olha o Jorge Lafon. Rebola, pô, dinheiro, estilo, estilo, estilo. Nem blau, nem me envolvo nessas fitas. Não pago pau pra moda, nem pra bochecha de marica. Minha jornada, minha missão é conscientização, pra que não haja destruição nem podridão entre os irmãos. E será é o interior, é a cena. E louco, Ribeirão Preto do comercial, ó, Botafogo. Somos periferia, favela consciente, abracadabra na tuoche. Sempre a saudosa mãe, gentil querida, olhe por teus filhos. Atrás das grades, o perreia de meu gênero. A teus pés estás arrependido. Sente saudade do teu carinho soberano, do teu ar de liberdade. O tempo é o tempo, existe um tempo exato. Vivo quieto pra dizer o quanto somos gratos. Nós cantemos assim: sucesso de aprendiz, saudosa maloca. Solta a voz. pedra, abracadabra. Saudosa maloca, maloca querida. Lindo onde nós passemos, já é feliz em nossas vidas. Joga as cascas. Joga as cascas pra lá. Abracadabra. Joga as cascas pra lá. Abracadabra. Joga as cascas pra lá. Abracadabra, joga as cascas pra lá. Abracadabra, abracadabra.